São várias vidas, várias almas, pessoas desesperadas que clamam por socorro, por justiça na madrugada. Uma canção que toque o coração, um gesto de amor pra curar o perdão. A palavra pra pessoa desesperada que está rindo por fora, mas por dentro está quebrada. Qual o valor do seu cachê pra ganhar essa vida? Que só precisa entender que Jesus é a saída. Aí não é só cantar o rap, é sentir a dor dos manos dos pivete. Quando eu olho pra Jesus, aí entendo que realmente deve ser o meu espelho. Com uma túnica, uma mula que era emprestada, não pedia cachê pra pregar, não cobrava. Estou falando de Jesus, sangue bom, aquele que não cobrou pra te dar a salvação. Não adiou um show porque você não pagou o cachê. Não exigiu um camarim separado pra ele. Então tá, firmão, os tempos é outro, né? Quando Jesus voltar, a gente vê de qual que é. Se é pra lutar por vida, pode chamar. Se for só por dinheiro, irmão, nem me liga, ó. Jesus morreu por mim pra me dar a salvação. Não ser artista disfarçado de cristão. Se é pra lutar por vida, pode chamar. Se for só por dinheiro, irmão, nem me liga, ó. Jesus morreu por nós pra nos dar a salvação. São várias vidas perdidas lá no mundão. Aí, o que adianta agenda lotada o ano inteiro e não ver vidas de verdade se arrependendo? Se é show, evangelismo ou evento, o que importa é Jesus Cristo, irmão. Tá entendendo? Quem muda uma vida não é seu nome nem seu show. Romanos 8, versículo 2, Paulo falou: quem me livrou da lei da morte e do pecado foi quem morreu por mim no madeiro crucificado. Jesus é a solução, a salvação para a sua vida. É o único caminho pra solidão, é a companhia. Não te abandona, mesmo que tiver no fundo do abismo. Não te chama de colega, ele te chama de amigo. É o seguro, o socorro, a fortaleza. É dele quem eu falo, pra quem vivo com certeza. Não é meu rap, nem minha rima, nem meu flow. Quem muda uma vida, com certeza é Jesus Cristo. Se é pra lutar por vida, pode chamar. Se for só por dinheiro, irmão, nem me liga, ó. Jesus morreu por mim pra me dar a salvação. Não ser artista disfarçado de cristão. Se é pra lutar por vida, pode chamar. Se for só por dinheiro, irmão, nem me liga, ó. Jesus morreu por nós pra nos dar a salvação. São várias vidas perdidas lá no mundão. Deus é mais, sei tudão, chega mais, escuta aí. É preciso ter fé pra poder prosseguir. É triste ver, ó, os malucos no desespero, correndo atrás da fama, do ibope e do dinheiro. Enquanto vidas morrem na vala por nada, podia ter escutado seu som, ouvido uma palavra, mas a ignorância falou mais alto que o seu som. E o sangue escorreu pelas mãos. Essa é a palavra que eu tenho pra você. Jesus não morreu por ti pra te dar fama holofotes. Ele morreu por ti pra te dar salvação. Esqueça as carangas, esqueça os cifrões. Isso você consegue correndo atrás, mas o que Deus tem pra você vale muito mais. Deus transforma sua vida, cura suas feridas, te ensina a perdoar, trata bem sua família. Honrar seu pai, sua mãe, viver bem nessa terra. Não ser mais um obstinado mercenário, comédia que não se importa com quem vai perder, quem vai ganhar, que busca o topo a qualquer preço, a qualquer custa. Jesus é mais, é muito mais, escuta aí. E o que você pode fazer por ele? Jesus é mais, é muito mais, escuta aí. Se é pra lutar por vida, pode chamar. Se for só por dinheiro, irmão, nem me liga, ó. Jesus morreu por mim pra me dar a salvação. Não ser artista disfarçado.